Falar de memória. Viva, sejam bem-vindos. Falar de memória, sempre com João Guedes. Hoje estamos junto ao Instituto Salesiano, uma das muitas escolas católicas de Macau. Este edifício centenário está previsto ser demolido, apenas deve ser mantida a fachada. É um projeto dos próprios salesianos do Dom Bosco, que gerem a escola. Mas ao longo do tempo foram já muitas as alterações sofridas por este edifício, que começou por albergar a sede da Companhia das Índias Orientais Britânicas. Exatamente, era a sede da grande Companhia das Índias Orientais Britânicas. Essa companhia era uma companhia majestática que, no fundo, pode ser comparável às atuais cooperativas. Portanto, os comerciantes que vinham para aqui, para o Extremo Oriente, vinham sob a capa dessa grande companhia, que tinha até o seu próprio exército e a sua própria marinha. Era a maior empresa da altura, de longe. Era uma coisa brutal. Em Portugal houve uma tentativa, no tempo do Marquês de Pombal, de se fazer uma coisa semelhante, mas Portugal nunca conseguiu fazer nada de que se assemelhasse a isso, e de maneira que a expansão comercial portuguesa foi sempre uma expansão individualista, enquanto que aqui o fator coletivo britânico pesou sempre mais. Pesou sempre muito mais, e claro que os lucros também se multiplicaram muito mais do que aqueles fugazes lucros que os portugueses tiveram nas suas descobertas. Aqui cada comerciante era muito rico, mas depois, como não atuavam em coletivo, lá se ia a fortuna. E de maneira que pronto. E aqui foi então a grande sede da Companhia das Índias Orientais. Havia uma segunda sede. A Companhia das Índias Orientais tinha uma segunda sede, que era na casa Garden. Essa segunda sede era onde se fazia a contabilidade do tráfico do ópio. E, portanto, estava um bocadinho mais recuada, mais escondida, menos exposta aos olhares sensórios da China. Porque este edifício, o atual Instituto Salesiano, fica aqui naquele que era, na altura, o coração económico e político da cidade de Macau. Exatamente. Portanto, a situação da Casa das 16 Colunas, que era como se chamava este Instituto Salesiano, de que há quadros, nomeadamente Marciano Batista, um dos grandes pintores, do Jorge Chinnery, cuja rua também está aqui junto a São Lourenço, está num local proeminente de Macau, portanto, face à Praia Grande, portanto, onde passavam todos os navios desses comerciantes. E, portanto, era possível a todos eles estarem atentos à manobra, exatamente, à manobra das suas frotas mercantes, dos vários artigos, do chá, disto e daquilo. Um bocadinho abaixo temos a casa do Jardins e Madsen, que já falámos noutras edições. Já falámos. Depois temos a Casa do Dente um bocadinho mais para além, que é o atual Palacete de Santa Sancha. Enfim, portanto, esta rua central era o que podemos considerar hoje, vá lá, eu ia dizer o Cotai Strip, mas não se pode comparar ao Cotai Strip, mas sim, por exemplo, a Avenida Almeida Ribeiro. E esta rua central, que é uma rua muito extensa, talvez a mais extensa de Macau, é a rua que concentrava todo o comércio e que recebe um golpe de morte com a abertura da Almeida Ribeiro em 1915. Ora, Almeida Ribeiro rasga precisamente o coração do bazar e, portanto, todo o comércio chinês passa a ter uma rua larga dos cavalos, como é conhecida em chinês, Shamalo, e, portanto, o comércio passa-se a fazer preferencialmente ali. E aqui isto começa a morrer lentamente. Eu lembro-me, quando cá cheguei, ainda havia o que restava do comércio muito antigo daqui de Macau, com algumas casas dos comerciantes paquistaneses e indianos. Esses comerciantes foram todos fugindo daqui e todos preferindo a Samaló, e ali foram se erguendo aqueles edifícios que, felizmente, foram todos, ou quase todos, conservados, portanto, permitem hoje, permitem-nos contemplar aquela bela rua com aquela arquitetura muito específica, portuguesa, colonial, muito interessante. E a assistir a todo esse desenrolar esteve aqui o Instituto Salesiano? Exatamente. Ora, o que é que acontece? A certa altura, isto, creio eu, parece-me que na sequência do 1-2-3 de 1966, Macau estava a conhecer um período de desenvolvimento. Quando ocorre o 1-2-3, Macau sossobra, tem uma crise de novo e começa a reatar esse desenvolvimento nos anos subsequentes. E suponho que será isso que permite a construção civil desenfreada que se verificou e que destruiu a antiga silhueta da Praia Grande. E nessa destruição foi também aqui o Instituto Salesiano e a Casa das 16 Colunas, que, como eu disse, pintada pelos mais famosos pintores que por aqui passaram por Macau. Ora, na altura, o derrubo da antiga casa e a construção deste novo edifício já descaracterizou muito. Descaracterizou, mas já levantou polémica. Havia gente já em Macau que entendia que não se podia destruir a antiga cidade sem mais. Era preciso ver aquilo que era preciso preservar, enfim, para manter uma certa silhueta, uma certa identidade desta cidade. Claro que seria impossível conceber que Macau não crescesse, teria que crescer porque a população aumentava, etc, etc, etc. Mas era preciso ver como fazer esse crescimento. E só depois, nos anos 80, é que se começa a ter, então, algum plano, alguma planificação, essa questão de se preservar locais e não a cidade inteira, que de facto não era realista. Mas, portanto, este edifício terá servido para desencadear essa polémica e para levar a que depois a questão fosse seriamente tratada pelas autoridades de Macau. Assim recordamos a história e o papel do Instituto Salesiano, um edifício que aguarda grandes obras de reconstrução, que devem apenas manter a fachada. Mais um exemplo das constantes mudanças que, pouco a pouco, vão desfigurando a cidade e tornando a história um pouco menos visível, menos presente. Obrigado, João. Até à próxima. Obrigado.